desorientado, tipo eu nem sei, mano. Às vezes eu fico meio assim, acelerado. Parece que eu não vou até o fim conseguir. Eu sei, mas isso não pode ser. E meu sonho é vencer e não desanimar, não olhar para trás. Minha meta é conseguir alcançar. Ser feliz é tão difícil, ser feliz algo me diz. Então me diz que é necessário sonhar, tentar correr atrás, ver seu sonho se realizar. Juro que eu tentei e tento, não vou desistir, mas se eu cair, Deus me faça sorrir. Ilumine o pensamento, qual caminho a seguir. É bem difícil seguir adiante, adiante. Vários cadernos preenchidos, virei da noite amante. Em um mundo traiçoeiro, onde todos só pensam em dinheiro. Onde eu ainda não consegui me adaptar. Novamente pensamento vem me incomodar, me assaltar. Se adiciona assim o nó na garganta. Avança, eu oro a Deus enquanto a mente descansa. É necessário perdoar também a se recompensar. É necessário perdoar também a se recompensar. E é necessário recomeçar. Se cair, logo levanta, vai caminhar. Se em alguma pedra você tropeçar, não desanima antes do jogo acabar. É, eu também jogo sim, quero vencer logo. No mar de sangue, não mais me afogo. Desculpa-se pelo sucesso, eu te incomodo. E é foda pra você saber que o povo gosta. Bate palma, aposta se tá errado, irmão. Então me mostra, essa é minha rima. Eu faço dela única, essa é minha vida. Eu faço dela música, então coloca na balança pra ver o que pesa mais, se é maldade, se é o amor. Se essa é a vida que sonhou, é como eu gosto de ser. Eu sou feliz desse jeito, não morrendo, não matando, só vivendo pelo respeito. Tá vendo que o tempo passa, irmão. Várias fitas de ontem, de hoje, que eu ainda me lembro. Eu sou guerreiro, sim, assim continuo sendo. É desse jeito, sim, que vai ser até o fim. Eu vou lutar, sim, desse jeito até o fim. Hoje eu escrevo que é necessário pra mim. E hoje eu escrevo que é necessário pra mim. É necessário pra mim. É necessário perdoar também a se recompensar. É necessário perdoar também a se recompensar. JL, 2010, eu vivo pra rimar. Produção, Antônio de Melo. Muita fé, é desse jeito.